Na calada da noite, Faraó sonhou. Sete vacas formosas ao prado caminhou. Mas logo atrás, uma sombra apareceu. Sete vacas magras que a beleza esqueceu. Ó Senhor, Tu és o Deus do sonho. Em abundância e dor, somos Teu trono. Teus planos são altos, na luz e na sombra. Te louvamos, Senhor, Tua graça nos sobra. José na prisão ouviu a Tua voz, revelou os mistérios, o futuro em duas partes. Sete anos de fartura, depois a seca virá. Tua mão nos guia, em Ti podemos esperar. Ó Senhor, Tu és o Deus do sonho, em abundância e dor. Somos Teu trono, Teus planos são altos, na luz e na sombra. Te louvamos, Senhor, Tua graça nos sobra. Quando a fome chegar e tudo parecer vão, voltaremos a Ti, nossa única direção. Tu és o pão da vida, a esperança em aflição. Com fé em Teus braços encontramos salvação. Faraó viu e entendeu que era Deus a falar. José recebeu a unção para o povo cuidar. Com sabedoria e amor, um plano a traçar. Em tempos difíceis, Tua luz vai brilhar. Ó Senhor, Tu és o Deus do sonho, em abundância e dor, somos Teu trono. Teus planos são altos, na luz e na sombra. Te louvamos.